must be dreaming. She got big dreams, big bucks, nice tan, but don't touch. Oh, that's right, you say that. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a bandas de Los Angeles. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos dos anos 80. E vamos iniciar com os Autograph, do álbum Sign and Please, a chegar com a música Turn Up the Radio. Para vocês, Autograph, Turn Up the Radio. Após Autograph, quem nos apareceu foram os King Cobra, e do álbum Ready to Strike ficamos com a música Hunger, e terminamos com o peso e com a habilidade dos Nitro, e do álbum OFR ficamos com a música Fright Train, música que conta com a voz inconfundível de Jim Gillette e com a guitarra de 4 braços de Michelangelo Bethel. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais sleazy, aquele som que é mais identificável com as bandas de Los Angeles. E vamos iniciar com os Faster Pussycat e vamos ficar com a música Poison Ivy. Para vocês, Faster Pussycat, Poison Ivy. We'll be right back. E nesta sequência, com o som mais sleazy, após Faster Pussycat, quem nos apareceu foi os Bang Tango. E do álbum Ready to Go, ficamos com a música Tell Me. E terminamos com os LA Guns e a música Sex Action. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas de supergrupos formados em Los Angeles. E vamos iniciar com o mais recente de todos, os Audioslave. E do seu primeiro álbum, o álbum Audioslave, vamos ficar com a música Like a Stone. Para vocês, Audioslave, Like a Stone. Afternoon in a room full of air. Say the words and let the sun shine in again. You can change the world, but no one can. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas cantadas e tocadas por supergrupos após Audioslave, quem nos apareceu foram os Brides of Destruction. E do álbum Runaway Brides ficamos com a música Never Say Never. E terminamos esta sequência com os Damn Yankees. E do seu segundo e último álbum, Don't Tread, ficamos com a música Silence is Broken. Música que também fez parte da banda sonora original do filme Nowhere to Run, com Jean-Claude Van Damme. E vamos agora para uma nova sequência. E vão ser duas bandas que são comumente chamadas de bandas de white metal. Para mim são apenas bandas de hard rock, em que as letras têm uma mensagem religiosa, uma mensagem cristã. E vamos iniciar com Stryper. E do álbum To Hell with the Devil, vamos ficar com a música homónima To Hell with the Devil. Para vocês, Stryper, To Hell with the Devil. We'll be right back. E após Striper, quem nos apareceu foram os Guardian. E do álbum Fire and Love, ficamos com a música homónima Fire and Love. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Quiet Riot. E do álbum Mental Health, o maior sucesso da banda, a chegar com a música Bang Your Head, Mental Health. Para vocês, Quiet Riot, Bang Your Head, Mental Health.

E continuamos com este riff service dedicado a bandas de Los Angeles. E após Quiet Riot, quem nos aparece são os Rough Cut de Paul Sortino. E do álbum Wants You, ficamos com a música Bad Reputation. E terminamos esta sequência com South Gang. E do álbum Tainted Angel, ficamos com a música Love For Sale. E vamos agora para uma nova sequência com duas bandas com vocal feminino. E vamos iniciar com Phantom Blue. E do álbum Built To Perform, vamos chegar com a música Bad Reputation. Para vocês, Phantom Blue, Bad Reputation. Yeah. nesta sequência com bandas com vozes femininas, após Phantom Blue, quem nos apareceu foram as pioneiras do Runaways. E do álbum Queens of Noise, ficamos com a música Queens of Noise. E vamos agora para uma nova sequência, onde nos vão aparecer três bandas mais recentes e também mais underground. E vamos iniciar com uma banda do vocalista Rob Rock, os Warrior. E do álbum The Code of Life, vamos ficar com a música Soul Survivors. Para vocês, Warrior, Soul Survivors. Oh, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência, após Warrior, quem nos apareceu foi o Zack Sinner e do álbum Get It, ficamos com a música Get It. E terminamos esta sequência com Harlow e do álbum Harlow, ficamos com a música Empty. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Badlands. E do álbum Badlands, o primeiro álbum da banda, chegar com a música Seasons. Para vocês, Badlands, Seasons. Gently giving grace. Oh, E nesta sequência de baladas após Badlands, quem nos apareceu foi os Lion. E do álbum Trouble in Angel City, ficamos com a música Hold On. E vamos agora para uma nova sequência em que nos vão aparecer três bandas Hard and Heavy. E vamos iniciar com os Leatherwolf. E do álbum Endangered Species, vamos ficar com a música Season of the Witch. Para vocês, Leatherwolf, Season of the Witch. You E após Leather Wolf, quem nos apareceu foram os Lizzy Burden, e do álbum My Midnight Things, lançado em 2018, ficamos com a música A Stranger to Love. E terminamos com a clássica banda do underground, os London, e do álbum Non-Stop Rock, ficamos com a música Werewolves in London. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E daqui até ao final é só clássicos. Só músicas clássicas de bandas clássicas. E vamos iniciar com os Warrant. E do álbum Dirty Rotten, Filthy Stinking Rich, vamos ficar com a música Down Boys. Para vocês, Warrant, Down Boys. Oh yeah! E nesta penúltima sequência do nosso Riff Service, após o Warrant, que nos apareceu foram os Wasp. E do álbum The Last Command, ficamos com a música Wild Child. E terminamos esta sequência com os Great White. E do álbum Once Bitten, ficamos com a música Lady Red Light. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas de bandas clássicas. E vamos iniciar com os Guns N' Roses. E do álbum Use Your Illusion, ficar com a música Don't Cry. Para vocês, Guns N' Roses, Don't Cry. Don't you cry tonight, there's a hell of a war behind, and don't you cry. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way. Home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way, I'm on my way. Home sweet home. Que melhor forma de terminar um riff service dedicado a bandas de LA, se não com os Motley Crue e a música Home Sweet Home. Iniciamos esta última sequência com os Guns N' Roses e a música Don't Cry. Continuamos com os Van Halen e do álbum Balance, lançado em 1995, ficamos com a fabulosa Can't Stop Loving You e terminamos com os Motley Crue e do álbum Theater of Pain ficamos com a música Home Sweet Home. E é com Home Sweet Home que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos também um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! must never let her go too far. Living.